chacoalha, o chocalho que sacode, o chacoalho que acorda o dia. O chacoalho, chacoalha, o chocalho que sacode, o chacoalho que acorda o dia. O chacoalho, chacoalha o dia, e ele mexe, nasce e cresce, sobe e desce e desaparece. O chacoalho, chacoalha o dia, e ele dança, sacode a pança, faz festança com todas as crianças. O chacoalho, chacoalha o dia, que chora e ri quando chora. Cheio de manias, servido em fatias.